0, que legal no 018, autorizado por pistão no 0, o vento 200 graus, 8 nós. 5210, Xaraná, 2, sobre 0. Número 50 no solo aos 39, libera a direita, chama o solo 121 no 19. Direito 119, chama 6250. Autorizado, decolagem no zero, vento no 70 graus, 5 nós. Autorizado, decolagem, 5190, dá 3304. Decolou aos 4-1, hotel 3304, Arbor 1, passando 1500 pés. Hotel 3304, contato radar, turbo nível 360 após 2000 pés direto elétrico. 360 após 2000 pés direto elétrico, hotel 3304. Controle Salvador, essa é a identificação. Você mantém a nível 050, ajuste no 018, direto TAP. Direto Estabilizou, 2780. Gente, eu sou 2780, completo de aproximação, chamo 118.900. Matou, 2780. Salvador, azul, 2780. 2780, Quenigão no 08, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 0 graus, 5 mais. Autorizado pouso, azul, 2780.

Alfa Juliette Romeo, o Andy. Foi assinar por localizador. Charlie Hotel, afastado médio 0 milhas, nordeste do Aero Salvador. Mantenha nível de voo 090, serviço está terminado. Chame Aracaju, 120, decimal 3. Oscar Vesquivo, 5 milhas para a posição coral, serviço está terminado. Mantenha nível 085, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Respondeu, vem na prova 030. 030. Sim, 3896 complete aproximação, champanhe, 118 decimal 95. 295 na 3896. Só escuta, visão Alfa 10, Sonia, 3896. Controle 896, autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, até 3896. dia, Oxenã 63, ano 1, Ponte Praia do Ano Zero, pronto. Cruzado de Lima, tem a pista no zero. Alto, Cruzado de Lima, tem a pista no zero, 63, ano 1. Seu controle Salvador, sua notificação, desse material nível 050, ajuste no 018, chegada a Bonete. Primeiro, Paulo Alves, 5-8, Ribeirão Direita, chame só 1-2-1-2-9. Direito 1-2-1-9, vai chamar 3-8-9-6. Pode, Paulo, 3-6-6-3? 3-6-6-3, passando nível 1-4-0, chame 7-6-6. 126-0, PM28-35, Edwin Motte, vou com o mesmo. 260-2235, obrigado, até. Juliette Romeu, para o curso localizador com via direita na proa 060, nesta proa intercepta, pelo forma estabilizado. O receita 1.087 pés, confirma. F1, F1. Controle 208, né? 3, ano 1, bom dia. Sou instalador, bom dia. Gol 2171, próximo estado da Almoçada para 1. Deixa eu manter um pouco de espera, gol 2171. Pode ser, gol 2171. Então, 1. Xenem é 3, ano 1, contato radarço, bom nível 380, direto ledo. 3-0, direto ledo, nível 380, né? 3, ano 1. Alfa Juliette Romeu, 3060, intercepta e forma estabilizada, ainda recebeu no 1.800 pés. Este é a 2.000. Alfa Juliette Romeu na escuta? Juliette Romeu, autorizado o pouso pista 17, vento 2, 10 graus, 5 nós. Juliette Romeu, autorizado, decolagem 10, vento 2, 10 graus, 8 nós. 3191, chame Centro Recife, chame 26-0, termo 28-35. 3111-260-12235, chame 31 posto. Após o Boeing de pouso, autorizado na EMA, pista 0. autorizado a mudar. Cinco, seu controle de Salvador, estação de contato radar. Uma milha teste coral, matéria nível de voo 110, reponte para a descida, voo com médio para a descida. Conção, o direto ponte da presente, como eu disse. Autorizado, decolagem 10, vento 70 graus, máximo mais. Máximo 70 graus, máximo mais. 2171, chame-se Recife, 1 2 0 até 128, decimal 3 0. 0 2 8 3 5 2 1 7 1. Controle o FAB 20, decolado 10, saída Buca, posição do espaço. Controle 290, contato Renato Nicolau, FAB 250, descendo Buca. 250, descendo Buca. 5407, essa é a identificação, deixa eu ver chegar na base para 4000, só o registro na 08. Azul 900, autorizado, ANS decolar, pista no 0, vento no 700 graus, 099. Gente, autorizado, ANS decolar, pista no 0, vento no 700. Azul 9500, decolado é 22, chama o controle Salvadorina 20208. Gente, 208, boa. Controle Salvador, bom dia, o Azul 9500. Azul 9500, contato com a Marta Decolagem, sua via Santa Puca, 3 de São Caju, para o nível 210. Gente, sobe via Puca, 3 de São Caju, nível 210, 9500 do Azul. 740, sem identificação, deixa eu ver chamada Bonadiano para nível 050, ajuste no 08. Rona 230, autorizado a linha aerodecolar. Após o decolagem, mantenha para o até 4 mil pés. Restrição do controle. Tirei a linha aerodecolar, após o decolagem, mantenha para o até 4 mil pés. Bom, 230. Lama 230, decoladas 27, no controle chamado Lama 20, decimal 8. 08, Lama 230. Controle 230, contato radar, né, decolagem, que mantém o nível de voo 370. Pressa para evitar pressa, curva à esquerda, na proa 080. Limite para passar o nível 200. Gente, esquerda, proa então 080, subindo a 370, confirma sua limite. O limite é a proteção do nível de voo 200, retração para a permanência na subida, o 230. Gente, então o limite é 200, voo 230. Voo 230, próximo voo 0,16 milhas rumo nordeste, passando o nível de voo 100 para o nível de voo 210, até o 172. Gente, voo 230. Um 230 próximo adicional, 1038 milhas, passando de voo 80, passando de voo 250 para a milha. Gente, voo 230. Azul 4207, desce para 2 no Pão, registro na 08, autorizado sinal da Inés 78, pela 0, com estabilidade. Pesado de 4207, registro na 08, com estabilizado e a Inés 78, com 0, do 4207. Por favor, é o 1425. Como você se prossiga? Como você se recolhera na parte de fora, a gente fala direto no destino? Sombra 25, mantém o plano de cor, levar de cor da noção. Grata, vai, vai. Passaram 2020, no centro do sistema 2085, até o número 25, no sinal 45. Afirmativo, centro do sistema 2085, até o número 25. Sr. Salvador, eu abri o 9500, solicita se possível por hoje, Aracaju. Sr. Leonardo. Fazer 95 e 00 a voz de coordenação. Autorizador azul 4107. Azul 4207, na torre 1, no entro do sinal 95. 1895, azul 4207. Sente azul 4207, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 09. Aguarde autorização no 08, azul 4207. Bom dia, azul 2770, ponto de espera do 10, hoje está pronto para decolar. Sente, mantenha a posição, azul 2770. Anotei. Azul 4207, trato do avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 099. Autorizado, pouso, pistão 0, azul 4207. Azul 2770, restrição do controle, 104. Ok, 9500, sem centro de distância 1-2-2-2-5, alterna 1-2-5-2-4-5. 1-2-5-2-5. 1-2-5-2-5. 1-2-5-2-5. Alterna 1-2-5-2-4-5. 1-2-5-2-5, alterna 4207 1736, libera o VTEX Free Fox.